por aqui, você não cansa de sumir e reaparecer assim do nada. Só me procura depois da balada. Tá pensando que é assim, bagunçado desse jeito, que vai me ter na hora que quiser. Olha aqui pra minha cara, eu mereço mais respeito. Demorou, mas resolvi bater o pé. E dessa vez, não vou com você pra lugar nenhum. Quer fazer o meu amor de drive-thru? Que você passa e leva pra sua casa, pra ser o seu lanchinho da madrugada. E dessa vez, não vou com você pra lugar nenhum. Quer fazer o meu amor de drive-thru? Que você passa e leva pra sua casa, pra ser o seu lanchinho da madrugada. Que é assim, bagunçado desse jeito, que vai me ter na hora que quiser. Olha aqui pra minha cara, eu mereço mais respeito. Demorou, mas resolvi bater o pé. E dessa vez, não vou com você pra lugar nenhum. Quer fazer o meu amor de drive-thru?